varada. Fui atrás do meu beicinho, mas ouvi uma batucada que mudou o meu caminho. Fiquei hipnotizado, fui levado pelo vento, como um sonho encantado, quando eu vi já estava dentro. Parecia uma festa no quintal, tanta gente sem restrição de cor. Me senti convidado especial, encontrei alegria, paz e amor. Não havia uma orquestra nacional, era o ritmo quente no sacode. Uma levada tão legal, batizada de turma do pagode. De lá pra cá, qualquer lugar que tiver pagode eu vou. Não vou negar, a batucada logo me apaixonou. Festa do quintal, tanta gente sem restrição de cor. Me senti convidado especial, encontrei alegria, paz e amor. Não havia uma orquestra nacional, era o ritmo quente no sacode. Uma levada tão legal, batizada de turma do pagode. Vamos lá! De lá pra cá, qualquer lugar tiver pagode eu vou. Não vou ligar, a batucada logo me apaixonou. E aonde? Vamos sambar, vamos bater a palma da mão juntinho assim, ó. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Vem, juntinho. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. Vamos sambar, vamos sambar. Vai com Deus, tu pode dar pé, eu garanto a você. Camarada, vai subir, vai com Deus, você se pegar mais rolar. Você camarada vai subir, vai com Deus, Deus, você se pega, vai rolar, vai rolar. Vai rolar um efeito maneiro, vai pintar uma coisa legal. Você pode chegar em primeiro, até mesmo chegar no final. Mas não vai encontrar bandoleiro que passe e passa teu astral. É. E vai rolar uma coisa de festa, vai pintar um desejo de paz. Quando você tiver de voré, só tiver com trabalho demais. Você vai se pegar tempo inteiro querendo cantar. Vambora! Vai com Deus, pode dar pé, eu garanto a você. Camarada vai subir, vai com Deus, você se pega, vai rolar. E vai rolar! Vai com Deus, pode dar pé, eu garanto a você. Camarada vai subir, vai com Deus, você se pega, vai rolar. Vai rolar! Essa pede, leva, pega e pega, leve e vai, levando a vida. Deixa a bola rolar. Nessa lida, nessa briga, a gente nunca pode vacilar. É a live show da turma do pagode. Você que curte o pagode, tá ligadinho? Vem na palma da mão assim, ó. Tchá, tchá, tchá. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. e o samba não para. Como assim? Hoje é dia de samba. Vamos samba. Tem samba segunda, tem samba na terça, quarta-feira é sempre lei, na quinta não falha, na sexta também. No fim de semana acaba sambando, quem gosta não cansa, pra tudo tem samba, chama a mãe e o vizinho pra entrar na dança. Hoje é dia, eu vou me entregar, o samba, muita lenha pra queimar. Vamos cantar, vem comigo que eu vou te levar pro samba, a alegria mora lá. No samba, no samba, dá uma tristeza lá nesse lugar. Ei! É samba de roda, isso não é moda, que tem um cavaco e viola que chora. É bem brasileiro, nós falta o terreno. Tem samba segunda, tem samba na terça, quarta-feira sempre. Olha o bloco na rua. Na quinta não falha, sim, na sexta também. No fim de semana acaba sambando, quem gosta não cansa, pra tudo tem samba, chama a mãe e o vizinho pra entrar na dança. Hoje é dia, eu vou me entregar pro samba, muita lenha pra queimar. Vamos cantar e vem comigo que eu vou te levar pro samba, alegria mora lá. No samba, não há tristeza nesse lugar. Oba! É samba de roda, isso não é moda, que tem um cavaco e viola que chora. É bem brasileiro, na solta terreiro. Sair, só quero curtir um pouco. Só um pouquinho, né? Vivendo assim, daquele jeito. Tô quase ficando louco. Mas vai passar, compadre. Só quero sambar, não vou te enganar. Te amo. Quando amanhecer, volto pra você de novo. E pra quem chorar, nasci pra te amar, a Vera. Mas a batucada me faz uma falta, me espera. Oba! Se não for assim, vai ser nosso fim. Viver sem você, tão triste pra mim. Mas não vou largar pro meu dono de samba. Já bora turma. Se não for assim, vai ser nosso fim. Viver sem você, tão triste pra mim. Mas não vou largar o meu dom de samba. Jamais. Vamos juntinho, turma do pagode. Me deixa sair, só quero curtir um pouco. Essa quarentena só quero curtir, moleque. Sendo assim, tô quase ficando. Quero samba, não vou te enganar, te amo. De manhã eu volto pra casa. Quando amanhecer, volto pra você de novo. me faz uma falta.